Cumprimento a presidente da casa, a vereadora Sirlei, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje e a todas as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala no dia de hoje cumprimentando aqui a administração municipal pela belíssima festa do Dia das Crianças que aconteceu no último sábado no Parque do Trabalhador. Eu e mais alguns colegas vereadores estivemos por lá e pudemos ver a quantidade de famílias que, mesmo com aquele calor de derreter, não deixaram de levar seus filhos. Importante aqui também ressaltar a participação de muitas empresas da nossa cidade. Foram eles que doaram quase tudo o que foi distribuído e consumido durante a festa. Isso nos mostra que quando se tem iniciativa e se corre atrás das coisas, elas acontecem. Parabéns à administração municipal, a todos os funcionários do executivo que trabalharam em grande número e aos demais colaboradores. Ver o sorriso de cada criança, principalmente as mais carentes, isso não tem preço. E o executivo municipal, mais uma vez, como em todos os anos anteriores, presenteou as nossas crianças com essa belíssima festa. Isso nos alegra e nos deixa muito feliz em saber que essa administração tem um olhar diferente para com as nossas crianças. Isso eu não poderia deixar de falar aqui no dia de hoje, principalmente quando falam do pior prefeito dos últimos 7 anos. Pois é esse, o pior prefeito dos últimos 7 anos, que no último sábado correu atrás e pôde proporcionar uma festa de comemoração do Dia das Crianças para mais de 6 mil crianças, em torno de 10 mil pessoas. Quero também falar a respeito do patrulhamento e ensaibramento que foi feito na localidade de Pega Fogo e Morro da Pedra nos últimos dias. Sei também do trabalho que vem sendo feito em outras localidades, mas quero aqui ressaltar esse mutirão que foi feito naquelas regiões, depois de muitas cobranças que foram feitas a mim por moradores que cobravam por melhorias. Eu, como moradora do interior também, sei do quanto é necessário que as nossas estradas estejam em boas condições. E não poderia deixar aqui de falar do nosso secretário de obras, que quando levamos as demandas da nossa gente, ele tenta de todas as formas, até que consiga resolver os problemas. Tem boa vontade, vai no local olhar as coisas, olhar os problemas, para daí entrar com a solução. De nada adiantaria eu ir lá toda semana cobrar por melhorias, se nós não tivéssemos na linha de frente alguém que realmente tivesse vontade de fazer as coisas. Porque o vereador não pode mandar fazer nada e nem tem poder para isso. Mas tem o poder, sim, de cobrar as coisas. Mas com educação, respeito e com humildade. E isso me mostra que, sim, juntos e unidos, conseguimos atender as demandas da nossa gente. Nas últimas semanas, eu fui bastante cobrada por moradores da Batingueira e do Morro Alto, pedindo que levasse até o executivo as demandas desses moradores no que se refere às condições das estradas daquela região. O secretário de obras me informou na manhã de hoje, em resposta às minhas cobranças, que já esteve no local olhando as estradas e agora, nos próximos dias, já irá iniciar um mutirão de patrulhamento e ensaibramento, assim atendendo às demandas daquela região e proporcionando aos moradores um acesso de mais qualidade. Sei que não tem como fazer tudo de uma vez só. Nunca foi feito e nunca será feito. Nosso território interiorano é bastante extenso. E quando as chuvas vêm em grande quantidade, acaba fazendo um estrago grande e aí demora às vezes até que o conserto seja feito. Devido à necessidade do uso de máquinas pesadas, que infelizmente não tem disponível para cada subsecretaria. mas quando os mutirões são feitos nas estradas, tipo uma faxina geral. Daí quando vêm as chuvas fortes, as subdistritais, com os próprios recursos, tendem a conseguir a recuperá-las com mais agilidade. Trabalhamos para isso, para que as coisas aconteçam, mas sempre com educação e muito respeito. Procuro sempre primeiro conversar, dialogar, e quando não tem quem, como resolver o problema naquele momento, sei também respeitar e esperar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e desejar a todos uma abençoada semana.